chama, jogo as cartas na mesa. Nos dias que mais tenho gana, és frágil como porcelana. E o eco do meu grito espalha rumores nas cordilheiras. E o som se espalha nas calçadas, ciganos de carta marcada, dançando a dança das sete facas. Mulheres, crianças, traçando o destino. Meu coração, ave abatida, perdeu uma asa, mas voa com vida. Coração, quando me chama, jogo as cartas na mesa. Dias que mais tenho gana, és frágil como porcelana. E o eco do meu grito espalha rumores nas cordilheiras. E o som se espalha nas calçadas, ciganos de carta marcada, dançando a dança das sete facas. Mulheres, crianças,